Rádio Alerj. Comissões. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada na Assembleia Legislativa do Rio para apurar as causas relativas ao atraso na entrega de imóveis pelas construtoras no Estado, entregou nesta segunda-feira, durante uma reunião do colegiado, um conjunto de documentos a respeito das atividades da construtora AG-Prima à Defensoria Pública do Estado do Rio. Para o presidente da comissão, deputado Gilberto Palmares, do PT, algumas providências terão que ser tomadas contra a demora na entrega dos imóveis. O grande objetivo é, junto com a Defensoria Pública, tomar algum encaminhamento, alguma medida jurídica que resguarde os direitos de mais de uma centena de adquirentes que pagaram e correm riscos de nem ter a sua casa, o seu apartamento, nem ter o dinheiro de volta. O terreno é um terreno valorizado, nós queremos bloquear esse terreno como garantia, em último caso, de ressarcimento dos adquirentes. Esse terreno especificamente localizado? Estrada do Mendanha, 3346, Campo Grande. A Defensoria Pública, Larissa Davidovich, afirmou que a intenção da Defensoria Pública é desenvolver um trabalho articulado, unindo esforços à CPI, para que se possa proteger os cidadãos que estão sendo lesados pelas construtoras. A intenção é um trabalho articulado, unindo esforços à CPI, para que a gente possa proteger, preservar esses cidadãos que estão sendo lesados por essas construtoras. Primeiro passo, nos reunirmos com as associações, com os representantes dessas pessoas, para que a gente possa ouvir os depoimentos, para a gente, juntando com essa documentação que hoje foi recebida, vamos startar um procedimento instrutório de investigação, de averiguação e juntos pensaremos numa melhor estratégia. Muito provavelmente uma atuação coletiva, justamente para que protejamos o maior número de pessoas. Então hoje a gente já startou esse processo, as pessoas vão procurar a Defensoria, que está de portas abertas para ouvir essas pessoas, para ouvir as associações e de forma conjunta e articulada com a CPI, vamos pensar numa estratégia. O diretor de incorporação da Gafisa, Alexandre Millen, compareceu para responder aos questionamentos da CPI. Ao ser questionado da razão para tantos empreendimentos da empresa terem estourado o prazo contratual de entrega, Alexandre Millen justificou que tais atrasos ocorreram em um período específico de grande alta no setor, o que gerou falta de materiais e mão de obra, mas que todos já foram devidamente entregues. Sobre o empreendimento Gran Vale, em Niterói, foi dito que há problemas sérios em relação ao acesso às garagens do conjunto. Alexandre Millen justificou que o empreendimento é um só, que todas as questões legais foram atendidas e que o projeto inicial já previa a necessidade de transferência de elevadores para alguns proprietários. Apesar de admitir que tal situação possa ser desconfortável para alguns moradores, o representante da Gafisa se comprometeu a se reunir com os proprietários do condomínio para buscar alternativas que solucionem o problema. O presidente da Associação de Adquirentes Empreendimento Admira Icaraí, de responsabilidade da Camargo Correia, Desenvolvimento Imobiliário, Gustavo Azeredo, afirmou que há um atraso de quase 2 anos na entrega dos imóveis. Dois advogados da construtora Camargo Correia compareceram à oitiva para justificar a ausência de técnicos da empresa, convidados pela CPI para prestar esclarecimentos e entregaram um documento com respostas aos questionamentos dos membros da comissão. Ficou acertado entre as partes que a empresa retornará à CPI em outra data, com a presença de técnicos habilitados a responderem às questões dos deputados. Também estiveram presentes os deputados Luiz Paulo, do PSDB, vice-presidente da CPI, Wagner Montes, do PSD, relator, e Conte Bittencourt, do PPS, membro do colegiado. Com informações de Thiago Manga, reportagem Patrícia Potevan.